a alegria de poder cantar. Bom sentimento através do som, ajudando a gente a despertar, e derretendo o gelo de nosso coração. Vamos cantar, viva a sagrada união, saudando o sol de cada dia, que esquenta o coração e traz força pra viver. Essa luz divina é que viemos ancorar, através do canto e da palavra de poder. Vamos aprendendo que aqui na terra a graça é humilde ser. Salve o povo curandeiro, salve a vida e todos nós. Somos os grandes herdeiros e não estamos a sós, estamos acompanhados simplesmente pela nossa mãe divina, elevando a força do pensamento, só pra frente, só pra cima. Lá na floresta é só alegria, como já dizem meus tchais. Tem atitude, acredite na vida e consciente, agora vai. Seja mais feliz, porque essa vida logo, logo vai passar. Sinta a verdade de ser eterno aprendiz, e não perca tempo nem mais um segundo sem amar. Você pode ter certeza no que eu estou a lhes cantar. A mãe divina é a realeza, e um dia todos vão se curvar, e vão se curvar, e vão se curvar para a força grandiosa do amor. E vão se curvar, e vão se curvar por todo mundo aonde for. E vão se curvar para a força grandiosa do amor, oh, que traz força pra viver. Essa luz divina é que viemos ancorar, através do canto e da palavra de poder. Estamos aprendendo que aqui na terra a graça é de se viver. Salve o povo brasileiro, e salve a vida e todos nós. Somos os grandes herdeiros, e não estamos a sós, estamos acompanhados simplesmente pela nossa mãe divina, elevando a força do pensamento, só pra frente, só pra cima. Lá na floresta é só alegria, como já dizem meus chás. Tem atitude, acredite na vida e consciente, agora vai. Seja mais feliz, porque essa vida logo, logo vai passar. Sinta a verdade de ser eterno aprendiz, e não perca tempo nem mais um segundo sem amar. Você pode ter certeza do que eu estou a lhes cantar. A mãe divina é a realeza, e um dia todos vão se curvar, e vão se curvar, e vão se curvar para a força grandiosa do amor. E vão se curvar, e vão se curvar por todo mundo aonde for. E vão se curvar, e vão se curvar para a força grandiosa do amor.